Lento, má conduta, onde pai te vira puta. E filha de papai da aula de Kama Sutra. Hoje é bagaceira, lombra light sem censura. Um back, um terrier e princesa perde a postura. Lento, má conduta, criminoso de patente. Com 16 no pente, pra capa inadimplente. Rolê de viatura, Deus me livre desse azar. Mas as peças tá de cima, os homens que atravessar. De Sping Blade no pé, na cintura as potência, boy. Treme das pernas, Patrícia fica foguenta. Atrás de prazer, vem comigo no rolê. Curtição e adrenalina, eu tenho pra oferecer. E as maloqueira parte de suíte, frigobar. No quarto vale tudo, só não pode esparrar. E os meninos da esquina, não paga simpatia. Salve pro Taubaté, rua 10 e favelinha. Roletos pra conduta. Madrugada e o grave racha em recanto da Zemai City. Capuz cobrindo o rosto, frevo, banda se define. Antes de pé descalço, hoje de ciclone, Mizuno. Procedência ignorada, astrago, fim, novo uno. Pros verme atrasalado que tão sempre na escuta. Tenta ver, quer saber qual rolê dos mal conduta. Mas não, José Corvo mais tarde garante o striptease. Carro clonado, chola muda dentro só as VIP. Os pivete da quina de Kennedy lupa. Evoluiu e hoje apresento a má conduta. De 40 niquelado, de 8 canela seca. Afoito, sapeca, bruxa, o Bin Laden e o capeta. Mundo psicodélico, paraíso bélico. Salve pros má conduta que tão sempre pelo certo. Roletos, má conduz, má condutos, má conduta. Roletos, má conduz, má condutos, má conduta. Roletos, má conduz, má condutos, má conduta. Hoje é bagaceira, lombra light sem censura. Roletos, má conduz, má condutos, má conduta. Roletos, má conduz, má condutos, má conduta. Roletos, má conduz, má condutos, má conduta. Hoje é bagaceira, lombra light sem censura. De longe vejo os pivetes se adianta nos corre. De bike no 3-3, La Plata metal que move o homem. Bagulho é louco, fi, tiozão nem me fala. Quando as quadradas brilha, peixe nada aqui na praia. Os má conduta na postura sem dar guela. Ouro branco pras patias, holly point pros boca aberta. Disposição na rua, que mente blindada. Sem terror de pouco cinza, sem dar brecha pra canalha. Bebel quer fama, quer dinheiro, desfila comigo. Na má conduta dos bandidos, corre o perigo. Potência é mato, três janela aniquilada. De 40 entupida, má conduta faz estrago. Vê direitinho, não subestime os meninos. De jaqueta de couro no sol, má conduta é perigo. Roletos, má conduta, má condutos, má conduta.